Bom dia, amigos. E amigas, né? Óbvio. Seguindo o nosso tempo comum, tem um pequeno aspecto que eu acho que os textos de hoje, que de novo são ricos, né? E são profundos para estudar, mas trabalham sempre como as coisas no tempo comum, né? Como uma pequena folha que sintetiza princípios e particularidades que vão, se possível, se tornando parte de quem nós somos. Queria chamar a atenção um pouco sobre identidade e aparência, que eu acho que são as duas coisas que um texto de hoje lembra. Primeiro é o texto de Isaías e o texto de Mateus e o texto de Salmos falam muito de quem é Deus. Deus é poderoso. Deus pode. Essa semana nós tivemos um episódio, não sei se algum de vocês ficou sabendo, em que um desses falsos profetas que andam por aí na televisão falando em nome de Jesus, aquele apóstolo autodenominado que usa um chapelão e que é riquíssimo, foi esfaqueado supostamente por um agressor com um facão e que cortou um pedaço do pescoço dele. Como tudo na vida desses caras, eu não sei até que nível que chega a loucura, a gente não pode levantar nenhuma acusação, mas o cara levou um talho no pescoço. No dia seguinte, ele já estava na televisão, no programa do Datena, em pé, mostrando a não gravidade desse talho. Foi para o hospital, levou acho que 20 pontos no pescoço e falando sobre como já levou tiro, já levou facada, já levou isso, já levou aquilo. E além disso tudo, está sendo alardeado e mostrado em jornal, telejornal e nos programas deles, a heresia mais nova desse camarada é que agora a camisa dele, ensanguentada, enquanto ele estava no hospital, está sendo usada para curar as pessoas. E, obviamente, isso cria um clima dramático. E eu comparo isso com Jesus, que quando sofreu e percebeu que estava sob ameaça de ser preso, discretamente se desloca e vai para um retiro, para um lugar onde não era muito fácil ser encontrado. E nesse retiro, muitos continuam seguindo e buscando com suas dores, com suas doenças, com suas enfermidades, com seus demônios internos, com tudo que ele tinha dentro de si que os angustiava. E Jesus prontamente continuava curando-os, salvando-os, dando uma nova oportunidade para eles, mostrando o seu poder. Porém, no versículo 16, ele adverte as pessoas que não dissessem quem ele era e nem onde ele estava. E o profeta Isaías, quando vai falando do Messias, ele fala que meu servo, a quem escolhi, em quem tenho prazer, ele anunciará a justiça, mas ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Jesus não fazia propaganda de si próprio, nem do seu poder, nem do que ele era capaz de fazer, nem que ele era o cara. Jesus era. Ele não precisava aparentar ser, porque isso era parte da sua identidade. Na nossa cultura, a aparência conta muito. Eu me lembro no outro dia conversando com a Camila e ela falando sobre a importância que as pessoas dão para a aparência. Se elas estão bonitas, se o corpo está bem, se o teu carro parece mais bacana ou não, se a sua roupa demonstra o seu poder. E como ela se sentia mais confortável hoje em dia pelo fato de A gente está vivendo num ambiente no qual realmente você podia estar de qualquer jeito e as pessoas te respeitavam pelo que você é. Ou te consideravam pelo que você é. Assim seja entre a gente, né? Que a gente possa lembrar que Jesus não fazia propaganda nem aparentava ter o poder que tinha. Isso ele decorre da própria identidade de Deus. Em determinados momentos, Deus age de maneira extraordinária, como diz lá em Isaías. Ele abre o mar, ele destrói o monstro dos mares, ele consegue abrir caminho onde não tem caminho, ele derruba muralhas, ele faz uma mulher velha dar luz a um filho, e não só isso, mas a partir desse filho gera uma nação extremamente numerosa. Ele consegue derrotar exércitos de maneira extraordinária. Agora, tudo isso acontece num período muito longo de história. No dia a dia, parece que Deus não está nem aí. Parece que Deus não está fazendo propaganda de si próprio. E para percebê-lo, você tem que realmente parar e perceber a sua descrição. Tem que perceber o sol que se levanta, passarinho, uma criança, uma pequena ação, uma colheita. Tem que lembrar dele todo dia, porque Deus não faz propaganda de si mesmo. Deus não precisa se mostrar, porque ele é poderoso. Ele não precisa aparentar ser poderoso. Ele não precisa se vestir de glória, porque ele é glorioso. Ele não precisa provar para ninguém, através daquilo que as pessoas percebem, aquilo que as pessoas têm como opinião, quem ele é. Ele é, e o nome dele diz, ele é aquilo que ele é. Deus não muda, Jesus não muda. E nós também não deveríamos estar preocupados com a nossa aparência, com a nossa roupa, com o nosso aspecto, com aquilo que as pessoas vão perceber porque você está com um terno e gravata. Na nossa sociedade é muito comum isso. Você bota um terno e gravata, ou um vestido sério, um taier, ou você coloca uma cara de executivo em você, você é imediatamente bem tratado. As pessoas se importam que você aparente alguma coisa antes de qualquer coisa. E no tempo comum da gente, a gente é lembrado que Deus nos chama a ser, assim como ele é. De vez em quando, esse nosso fato de ser do jeito que somos vai chamar a atenção. As pessoas vão perceber. Vai haver mudança. Vai haver a clara intervenção do poder de Deus. Mas mesmo assim, nós vamos precisar fazer propaganda. Então, que a gente não caia na tentação de aparentar ser o que nós não somos, de se esforçar muito para ter uma aparência de algo que não é real. E isso vale para o jeito que a gente veste, o jeito que a gente anda, as coisas que a gente fala, o lugar onde a gente vive. E que quando esse lugar, essa pessoa que nós somos, essa roupa que a gente veste ou ação que a gente toma, chamar a atenção de alguém, que seja sempre, sempre por causa da ação de Deus e não por causa da nossa desejo de aparentar alguma coisa. Deus sabe quem é. Deus sabe quem a gente é. E ele nos chama e nos usa sendo nós quem nós somos. Que a gente possa guardar isso para esse tempo comum e se importar muito em ser e não em aparecer. Deus abençoe, bom dia para todo mundo, fiquem felizes e fiquem com Deus.